Cadê você, boom, sumiu? Falsidade pura em pleno, ano 2000, aqui surgiu, mas MC do além. Eu te cumprimentei, você me cumprimentou também. Mas quando eu olhei bem no seu olho, lembrei que você tinha um cabelo amarelo e dançava um pimpolho. Parecia fruta da AV9, agora ouça essa batida que te sacode. Não preciso de você pra ouvir o meu som, cê tá ligado, aqui tem um mapa de sangue bom. B-boy, DJ, skate, break, grafiteiro, bate cabeça, quadrilha, te dá pesadelo. Seu nome eu não sei, bem que eu te avisei. Sou muito homem, não preciso falar mal nas costas de ninguém, véi. Vem que vem, não é só eu, abracadabra tá no seu vácuo. Então se liga no som que eu te arregaço. Você tem que fazer parte da rua da fofoca. Agora ouça essa fala que te sufoca. Falo o que falo, sou livre, tá ligado. A DR falou, WRW assinou embaixo. Sou fracassado, olha só que esculacho. Falou mal da quadrilha pra quem anda do nosso lado. Alienado de você, eu tenho até dó. Os manos estão muito loucos pra te deixar no pó. Te representar, mas acordo e enforcou. Agora vai curtir o programa do Faustão? Esse foi um presente que Papai Noel o deixou. Eu tô aqui em cima, você tá aí pra baixo curtindo o meu show. Mais ou menos assim vou falar dos manos que representou. Digão, Macarrão, Wendel, F-Break, Nino. Cola aí, fruta que suco lá da sul. Manda um salve pro Enzinho, Isaac, o Bencula e pro Gero. E agora? Eu tô aqui em cima do palco. Se for subir, não esquece, tira o salto alto. Falou demais, porra, te digo mais. Valeu pela força, filho da... Vai! Então eu piso. Chego. Miro. Clá, engatilho. Então eu piso. Chego. Miro. Clá, engatilho. Zé Mané, eu sei como cê é. Atira na cabeça, acerta o pé. Paga de B.O., diretoria, hein? Quem diria, mas que covardia. Enquadrou o barraco lá outro dia. Cara de pau, não sei não. O que te espera é quadrado caixão. E não vai ter chororô. Porque o seu fim do HK você provocou. E de repente subiu pra mente. Mas peraí, querem subir teu gás? Olhe pra trás, não vai dar mais. Pobre e triste, certo fim. Ruim, não sei, pobre de mim. Cheguei no fim, a sobra assim. Você bosta merda, que vejo enfim. Não sei distinguir o que é um, o que é outro. Sobra do nada, filho de esgoto. Muitas vezes ouvi você dizer que era um bambambá. Então sai pra lá. Se pagar de Dom Juan, então vai cagar. WRW, a quadrilha, é isso. Forte, muito forte, se liga no movimento. Nos manos, nos toques, nos manos, nos toques. Então eu piso. Chego. Miro. Clá, engatilho. Então eu piso. Chego. Miro. Clá, engatilho. Voltei, falei, pisei, cheguei e nunca vacilei. Engatilhei, mirei, apertei, pei, não errei. Eu solto o verbo, ou pro rumo dos canalha. Aos camarada um salve, que nunca deixou falha. Aí, eu canto pros mano da periferia. Porque o meu povo pobre é a maioria. A malucada sem brecha da favela. Aos mano na Coab, que fazem parte dela. Se não é, não é, sai fora se é tudo bem. Se for playboy canalha, amém. Opa, pum, puxei o pino, bum. 200, agora chega mais um. Sou eu de novo mandando um salve pra cadeia. Futebol marcando, que vem da veia. Dá esperança pros internos dentro da cela. Dê responsa com a atitude que nunca deixou ela. ZNA, pode acreditar. O gospel, 1-2-1-2, vem pra somar. Ribeirão Preto, Franca, Campinas, Sumaré. O sinal vai chegar, onde estiver, na fé. Pode ficar esperando, bola bolando, aí mano, é o segundo plano. Então chega, preste atenção na mensagem. Som positivo, maluco, aqui é uma viagem. Pra louco que tem aquela atitude, na sua virtude não se ilude. Estude, hein, então preste atenção, hein, escute bem, sangue bom. Então eu piso, chego, miro, miro. gatilho. Então eu piso, piso, piso. Chego, chego, chego. Miro, miro, miro. Placar.